Irmãos e irmãs, bom dia. Solenidade da Ascensão das Comunicações Sociais. Teste. Início da semana de oração pela unidade dos cristãos e Dia das Mães. Teste. No sétimo domingo da Páscoa, a Igreja do Brasil celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. 40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo elevou-se aos centros dos discípulos reunidos, enviando-os em missão. Ainda trazemos ao altar do Senhor outras intenções. A celebração do 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema é A Verdade vos tornará livres. O início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que todos os anos culmina com a celebração de Pentecostes, cujo tema é A mão de Deus nos une e liberta. E ainda, carinhosamente, destacamos a oração pelas mães. Exaltando a mãe de Jesus, lembramos-nos também de nossas mães, as que estão junto de nós e aquelas que a morte levou de nosso convívio. Santa Missa será celebrada pelas seguintes intenções. Pelas almas de Lúcia de Almeida Barros, Neuza de Araújo Lavradas, Terezinha da Silva Oliveira, Dirce Ferreira da Silva, Ivete da Silva Barbosa, Tereza Cristina Grivé, Yolanda Guerreiro, Aristides Antônio Galvão Tavares, Aliena Alves da Silva e Paulo de Oliveira Santos, pela saúde de Carlos Dias, em ação de graça por Muito Rodrigues, em ação de graças pelo aniversário de Catarina Collier, as cerimoniárias, ministros, as crianças acompanhadas de suas mães, seminaristas e nosso celebrante, Padre Daniel. Vamos cantar animadamente, batendo, aclamando o Senhor. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, alto a trombeta. Por entre aclamações, o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurgiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores, Ele virá, louvores, por entre aclamações, Ele virá, por entre aclamações, o Senhor se ele, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações levou, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações virá. Por entre aclamações, o Espírito se derramou, o Senhor renova a face da terra. Por entre aclamações, o Espírito se derramou, o Senhor renova a face da terra. Adoremos a Deus, louvores, aclamações virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações Ele virá. Por entre aclamações o Senhor retornará, o Senhor virá ao toque da trombeta, com os anjos, com os santos, com a Virgem Mãe de Deus, renderemos louvores àquele que venceu. Adoremos a Deus, Ele virá. Adoremos a Deus, louvores, por entre aclamações, Ele virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Eu não ouvi o teu bom dia. Bom dia. Ah, quem já me viu aqui? Ai, meu Deus, poucas pessoas. Então, se é a primeira vez que se encontra, eu vou ter que me apresentar. Quem são vocês? Ah, não tem jeito, né? Nós somos os paroquianos da Divina Misericórdia. Nós somos os paroquianos da Divina Misericórdia. Eu sou o Padre Daniel. Tem algum outro Daniel aí presente? Quantos Daniéis tem? Aqui, então vem cá, Daniel. Fala sério, nós temos os melhores nomes, não é verdade? Não é? Show de bola, tem mais outro Daniel? Você gosta do teu nome? Sim. Você sabe o que significa Daniel? Quer que eu te fale? Tem que ter muita responsabilidade na hora que você saber o teu significado do teu nome. Você está afim de assumir essa responsabilidade? Sim. A mãe está presente ali, você sabe o que significa Daniel? Então você queria mesmo esse nome. Daniel significa Deus é meu juiz. Caraca, hein? Então nós temos que andar na linha, não é verdade? Ótimo, obrigado Daniel. Então, eu sou o Padre Daniel. Eu tenho 40 anos e recentemente eu vim transferido para trabalhar em seminário. Eu não estou aqui no Santuário da Divina Misericórdia. Já tem padres, o Padre João, o Padre Jacinto e o Padre Cristóvão. E trabalhando aqui no Seminário Maior Palotino, cá em janeiro, acompanhando os jovens em sua formação. Mas nesse final de semana aconteceu algumas coisas diferentes na vida dos padres. Dois deles estiveram lá fora, o padre e o padre Cristóvão. O padre Jacinto queria ficar aqui responsável pelas... Ele indo e quebrou o tornozelo. O padre Jacinto estava no maio, quando ele ficou fraco e desmaiou. Por causa disso, ele teve que fazer uma cirurgia. Está com o pé para cima e não pode encostar o pé no chão. Por causa disso, eu vim celebrar. Muito bom, porque assim vocês que me contaram, não é isso? Não é verdade? Contaram também que vocês gostam demais da caridade. É verdade? Ah, e me contaram também que teve uma turma que fez a primeira comunhão, assim, é verdade? E esse sorriso é porque acabou? Não, recebi Jesus, não é? Ufa, que aceita. Na primeira comunhão e que bom catequese, porque não tem coisa melhor do amigo de Jesus. Eu recebi a primeira comunhão quando eu tive anos de idade. Muito pequeno. Por que eu recebi a primeira cedo? Porque o padre conhecia e sabia que o cristão era da casa. E não só na casa, mas também. Não os catequistas ensinarem, é dentro de casa. Brilhante, seja maravilhoso. Seja um exemplo. Temos esse exemplo de reze, eucaristia, que a gente se sangue e dos ensinamentos de Jesus. Então nessa celebração vamos nos alimentar para sermos cristãos. Em nome do Pai e do Espírito Santo. A graça de no amor do Pai. E a comunhão do Espírito estejam convosco. Seja Deus, amor de Cristo. Muitas vezes a gente deveria falar, mas o Senhor Jesus e perdoa as nossas. Então eu queria te convidar os olhos, colocar, ficar um pouco, todos nós, todas as crianças, mães, e a gente vai pensar a Deus, todas as nossas desobediências, pelas nossas birras, pelas nossas malcriações. Infelizmente, a malcriação. Todos nós somos pecadores. Fecha os teus olhos, a mão no peito. Pede a Jesus. Confia em misericórdia. Confiando. Te salvar os corações, tem de piedade, ó, tem de piedade, ó, tem de piedade de nós, tem de piedade, de piedade, ó, tem de piedade de nós. que vieste chamar os pecadores humilhados. Tende piedade, ó, tende piedade de nós. Piedade, ó, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Oh, que tens por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. De piedade, ó, tem piedade, ó, tem piedade de nós. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E paz na terra, amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, vós o amo, Jesus Cristo, com o Espírito, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho à vitória, fazei-nos exultar de alegria e feição de graças, pois membros do seu participar da sua, por Cristo Senhor. Amém. A ascensão do Senhor é a esperança e a missão. É o Espírito que anima na esperança e impulsiona a missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de Jesus fez desde até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos escolhidos. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e fins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam ao céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galiléia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Senhor. Reclamações Deus se elevou O Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Todos. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a declamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Ai, ao som da harpa, o nosso rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque trombeta. Porque Deus é rei de toda a terra, harpa com os céus. Deus reina sobre todas as nações, está sentado ao trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, subiu, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, Espírito de sabedoria, que vo-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança, e que imenso exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez o direito no sem acima de toda autoridade, potência, soberania ou qualquer título possa nomear, não somente neste mundo, ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés, e está acima de tudo a cabeça da igreja, que é a plenitude daquele que possui a plenitude universal. A palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, como tá bom assim também eu vos darei. Aleluia, aleluia, estou no parecer. Os que sofreis aflitos, vinde a mim. Repouso encontrarão os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou o meu peito. Aleluia, como tá bom assim, aleluia. Aleluia, como estou no parecer. O Senhor é convosco. Evangelho de Jesus. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onclos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Quem batizar-vo, quem não, que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expônios em meu nome novas línguas, Se pegarem algum veneno, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mentes, eles serão curados. Depois de falar, os discípulos usado ao céu, se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confiava por meio do que acompanhavam. Palavra da salvação. Ai, Senhor. Então quer dizer que, pelo que eu entendi, na missa de hoje nós estamos celebrando a ascensão e que ele subiu ao céu. Não é isso que nós ouvimos? Foi como Thor que voava. Foi como Naruto. Não voa? Não voa? E o Hulk? O Homem de Ferro? Ele voa. Visão também. Não voa. Capturado. Mas todos esses, frente de Jesus, não é verdade? Eles dizem... Nossa, qual é o teu nome? Mateus. Mas que seria legal voar, seria legal, não seria? Imagina você ir para a escola voando. Rapidinho. Tua mãe, muito preocupada. Não... Cuidado, para não bater no pó, nos fios. Mas voar devia ser muito legal. Só que a gente não tem como voar. Mas Jesus subiu ao céu, sabe? Ele não é super-herói. Ele é muito, muito herói. Você sabe que ele é Deus. No final da sua vida, depois que ele morreu e ressuscitou, ele volta para o Pai, volta para o céu. Hoje a festa da ascensão é justamente essa. Quando Jesus, depois da sua história, retorna ao céu. Ele tinha saído do céu, ele nasceu Nossa Senhora, aí a festa do Natal. Nós temos um bebê ali, uma criancinha. Jesus foi... É teu irmão ou tua irmã? Hã? Rafael. E qual é o teu nome? Ela. Então está nascendo aqui. Você já foi aqui dentro. Jesus também, dentro do ventre de Nossa Senhora. Cresceu como a gente está crescendo. Chegou a idade em que ele se entregou. Amar é se... Amar não é reservar, gastar a vida e os outros. Sim, a mãe se doa, assim como cada um deveria se doar aos outros. E ele então se doou, morreu na nos dar a... Mas faz uma vida de cristão. Sua missão terminou, a sua responsabilidade. Viveu a vida e voltou para o Pai. Hoje, então, nossa atenção é como um voo do Thor. O que isso interessa a nós? Duas coisas importantes. Posso falar duas coisas importantes? Todos nós, Jesus, temos uma missão e uma responsabilidade. Difícil de falar para a criança, mas os pais depois vão repercutir, vão mastigar com os filhos lá em casa. Mas é verdade. O dia em que nós fomos no ventre da nossa, dentro, ó, da nossa, não da nossa, da mãe, desde aquele dia, Deus soprou vida, gente, uma vida linda, para que a gente faça o bem, para que a gente faça bem coisas, perdoe. Vida toda, vida de missão. De missão no sentido de ajudar os outros, de gastar a vida pelos outros. É verdade buscar realmente ganhar um dinheiro legal, é verdade que a gente quer, mas nada disso do coração se não ajudar. Crianças, olha só, eu não tenho nada, sabia? Deixei tudo em casa. Não tenho posse, como o padre a gente não tem. Tem a igreja, mas a igreja não é minha, eu vou embora de vocês. Vai passar. Mas não tem coisa ficar o dia todo ajudando as pessoas quando elas vêm até mim ou então eu vou visitá-las. Quer dizer que a minha missão de padre é essa que eu devo viver na minha vida, mas sempre consciente que entender que a sua vida de pai é maravilhosa, de mãe é maravilhosa. E assim viver toda a sua vida até o último momento, quando terminar, você poder voltar para o Pai. Acontecer comigo e com vocês. Nós vamos no último suspiro. E é necessário que a gente olhe para a nossa vida, para trás e fale, valeu a pena. Eu vivi uma vida bonita. Eu vivi uma vida linda. Eu vivi uma vida com erros, com escorregões, É verdade? Todo. Eu me doei todo. Eu me entreguei todo. Eu amei. Essa é a primeira, o primeiro ensinamento da festa de hoje, da ascensão. Jesus, que viveu a sua vida, cumpriu a sua missão e ensina que cada um de nós tem a sua missão e sua responsabilidade. Portanto, fugindo a essa responsabilidade, abraçando e vivendo, vai realizar uma vida. Primeiro ensinamento. Portanto, é consequência dessa responsabilidade. Porque cá entre que ser padre é muito difícil. É muito difícil. Às vezes tem pai, tem marido, tem espalhador, que tem vontade. Quando? Pá! O quê? E? Su? Su? Você não tem essa vontade também? Às vezes não tem? Sinceramente, às vezes a gente tem. E aí o que que acontece? Até eu tenho. Mas como fazer isso? Tem? Você é pai, você é mãe... Eu tenho as minhas responsabilidades. O que eu tenho que fazer? Pôr meu joelho no chão e pedir ajuda. A festa da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a certeza de que Jesus está junto de Deus, Pai, ouvindo preces e intercedendo por nós. Ele que viveu essa vida na carne com as limitações todas como a gente viveu, exceto no pecado. Como diz São Paulo, foi tudo igual a nós, exceto no pecado. Então teve as dificuldades também, inclusive na hora, Pai, se for necessário, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes, se for necessário, Pai, eu tenho vontade de não fazer isso, mas não sou eu, é a tua vontade que tem que fazer isso e prevalecer, não é verdade? Jesus que passou bem, Jesus que viveu a sua missão de forma completa, Jesus que também foi tentar, mas que não caiu nessa tentação, ele... E a gente tem, portanto, um grande intercessor a quem a gente pode pedir ajuda na hora em que a gente sentir que está fraquejando. Que eu estou com vontade de chutar o balde. Que eu estou com vontade de sumir. Meus irmãos, na festa da ascensão de nosso Senhor Jesus, as crianças, os pais, as mães, aqui com a certeza que temos um intercessor no céu que conhece as nossas fragilidades, nós podemos confiar. Quando nós estamos em cada um de nós, duas coisas. Jesus não voou no céu como um super-herói. Ele é muito mais do que um super-herói. Retornou ao Pai. E nós também somos convidados a viver a nossa vida e realizar a nossa vocação. E quando a gente tiver com vontade, que a gente dê a Deus a graça, Jesus vem em nós, porque Ele até os tempos. Assim seja. Creio em Deus, Pai da terra, em Jesus nosso Senhor, pelo poder, foi crucificado, morto e sepultado, ascensão dos mortos, e ao céu, Pai, há de vir, seja a comunhão do santo, ascensão, e tem Deus para nos... Salvadora de... Sendo vivo testemunho da glória que nos espera, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e por todos que anunciam o Evangelho, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo, testemunhando fielmente a boa nova de Cristo, rezemos ao Senhor. Pelos que trabalham nos meios de comunicação social, para que, iluminados pela sabedoria do Evangelho, sejam anunciadores da verdade que liberta, rezemos ao Senhor. Para que, celebrando a semana de oração pela unidade dos cristãos, nos conscientizemos sempre mais da fé em Deus, que nos une e liberta, vencendo assim todas as atitudes que separam pessoas e povos em nome das religiões, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todas as mães sejam abençoadas na vocação que receberam de Deus, e para que as mães falecidas sejam acolhidas no céu, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todas as mulheres que não tiveram a chance de gerar uma vida, mas estão esperando, não é, estão num processo de adoção, para que o Senhor Jesus lhes dê força, coragem, não desistam nesse processo, e que possam descobrir a maternidade para além da gestação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas, pela perseverança dos seminaristas,

em um espírito e um só coração. Toda família vem, não ninguém a comunhão. E a irmã vem, a mãe de Jesus, e vem. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Nossa mãezinha nos convida à união. Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta o Filho que se dá no vinho e se dá no pão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem entre nós, Maria de Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe Jesus. É bom nesta mesa do Senhor e sentirmos sua presença, o calor do nosso irmão. Deus nos reúne aqui em um só espírito, num só coração. Toda família vem, não falta ninguém nesta comunhão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de águas do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para os avisos dessa semana? Hoje é dia 13 de maio e, portanto, nós vamos ter a procissão de Nossa Senhora de Fátima hoje às 18 horas, a partir aqui do Santuário da Divina Misericórdia. Nós vamos percorrer as ruas do bairro, todos estão convidados para estarmos conosco e logo depois vai ter a missa das 19 horas. Na próxima quarta-feira, dia 16 de maio, será um momento especial para nós, palotinos, já que celebraremos os 200 anos da ordenação sacerdotal de São Vicente Palote. Por isso nós teremos uma missa especial aqui no santuário, às 19 horas, e todos estão convidados a estarem conosco na próxima quarta-feira, dia 16. E no dia 19 de maio, o próximo sábado, é a festa da Rainha dos Apóstolos, padroeira dos padres palotinos. E nós vamos ter uma programação especial no seminário a partir das 4 horas da tarde, encerrando com a missa às 18h30. Também todos estão convidados a participar. O seminário está aqui ao lado do centro pastoral. Muitos de vocês passam em frente, sabem que ali é o seminário, mas nunca entraram. Está aí o convite, uma oportunidade, não só essa, em outras ocasiões, para fazer uma visita. Sempre vai ser muito bom acolher as pessoas, os nossos amigos paroquianos. No dia 27 de maio, um domingo, às 18h15, haverá o recital mariano do Coral da Divina Misericórdia. Então todos estão convidados também a se programarem para esse recital do Coral da Divina Misericórdia. E, por fim, o encontro de casais com Cristo. Eles estão promovendo uma rifa de uma imagem de Nossa Senhora das Graças e uma capela. Está sob responsabilidade ali do centro, da Pastoral da Acolhida. Se alguém quiser, pode adquirir essa capela, essa rifa, para ganhar a capela. A rifa vai correr hoje à noite, na missa da noite. Eu gostaria agora, de forma muito especial, convidar todas as mães para que venham até aqui à frente, para receber nossa homenagem, nosso carinho e uma bênção especial. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. que eu vinha todas elas. Podem vir mais para trás, por favor. Vem para trás. Sim, sim. Pode vir mais para trás, bem mais para trás. Isso. Por favor, bem mais. Vem mais para trás, bem mais para trás, bem mais para trás. Isso, bem para trás. Que bom, que bom. Nós vamos precisar que fique aí na frente livre. Aí embaixo precisa estar livre. Então tem que subir todas as mães aqui, tá bom? Queridas mães, podem se voltar para cá, por favor, aqui, onde eu estou. Nós vamos fazer uma breve oração, uma bênção especial para vocês, depois vocês voltam para os seus lugares, tá bom? Para eu dar a bênção final. E aí vai ter uma breve homenagem também da catequese. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de nós, Fátima, cada uma de vocês, gente, e fortalecedora que é a bênção de Deus. Acalentando o coração de cada uma de vocês, que talvez já esteja na velhice, que seja mãe de primeira hora. Acalmando os corações com as preocupações que trazem, trazendo serenidade e conforto. Que essa bênção também fortaleça a saúde de cada uma de vocês, que muitas vezes é desgastante a responsabilidade e a função de mãe. Que essa bênção fortaleça o ânimo de cada uma de vocês, para que não desanimem jamais, para que sejam um suporte, o sorriso, o colo que os filhos e até mesmo o marido às vezes precisa, o companheiro também. Que por intercessão da Virgem Maria e exemplo dela, não pereça e não diminua também o seu testemunho de fé. E que nas vicissitudes e dificuldades da vida, que o testemunho da fé de vocês ilumine a casa, ilumine a família, seja garante de esperança e de alegria. Que o testemunho de fé e que a fé de cada uma se fortaleça. A exemplo da Virgem Maria, que teve uma fé firme, sauda, edificada nas provações. E por intercessão da Virgem Maria, você, mãe e a sua casa sejam abundantemente abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço que fique dedilhando ali uma música enquanto eu vou aspergindo e depois as mães voltam para os seus lugares, tá bom? me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Passa, Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, a minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida do meu, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, cuida do Eu gostaria agora que as mães se voltassem agora para o altar. Podem se sentar todos e vamos acompanhar essa pequena homenagem da catequese à Nossa Senhora e às nossas mães. Depois da bênção final, todas as crianças que receberam a primeira Eucaristia semana passada permaneçam aqui na igreja junto com seus pais para receberem o certificado, não é, de conclusão da catequese. Vamos acompanhar essa manhã. Mãe, quantas vezes eu penso aqui sozinho se eu mereço um amor tão puro e forte? Se foi Deus, o destino, ou se foi sorte? Afinal, é tão duro esse caminho. Aí chega você, com esse jeitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar. Não descuida de mim nem por um segundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida é cheia de feridas e que é justo nas dores mais doídas que a gente aprende a suportar. Que é caindo que se aprende a levantar. Até mesmo do poço mais profundo. Se eu vivesse 1000 vidas não seria o suficiente para te amar. Te amar por ser brisa e furacão. Pelas vezes que eu tirei o seu juízo. Pelas vezes que eu estive indeciso e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão. Te amar simplesmente por te amar. Não existem palavras para explicar. Só se pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar só por ter o seu amor. Te amar mais pelos nãos do que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim o amor maior que se pode amar. E mostrar a forma certa de regar. Esse sentimento tão puro e tão fecundo. Se eu vivesse 1000 vidas nesse mundo, não seria o bastante para te amar. Sabe por quê? Por você ser inteira em pedaços. por ser lá e por ser lida, por ser mil em uma só, por ser sempre repartida, por ser um pedaço de Deus me dando um pedaço de vida. Da minha vida, do meu destino,